entristecer, mas trazer alegria ao coração. Com lágrimas de amor, escrevo a vocês com compaixão. Em tribulação e dor, o amor é a nossa união. Perdoem-se, fortaleçam-se, vamos juntos em direção. Graças a Deus, sempre triunfaremos. Em Cristo, o aroma do seu amor, cheiro de vida, esperança em nós. Perdoando, somos um só. A quem contristeceu, vamos acolher com carinho e paz. Vamos restaurar na presença de Cristo. Perdoar é viver unidos no amor. Vamos celebrar o conhecimento do Senhor. Nos guia em cada ação, e em meio à escuridão brilha a luz da salvação. Graças a Deus, sempre triunfaremos. Em Cristo, o aroma do seu amor, cheiro de vida, esperança em nós. Sinceridade, proclamamos o seu amor entre nós. São flores. Graças a Deus, sempre triunfaremos. Em Cristo, o aroma do seu amor, cheiro de vida, esperança em nós. Perdoando, somos um só coração. Português e worship é música e guitarra, piano, 72 BPM.